Então, bom dia a todos. Com autorização do Sr. Presidente da Câmara, vamos dar início então a esta conferência de imprensa da apresentação das iniciativas de Natal, a que damos o nome de Tábua de Natal. Mas para agradecer a vossa presença aqui e a vossa colaboração na divulgação destas atividades todas que vamos ter e que vão decorrer em Tábua, no Conselho de Tábua, desde o dia 25 de novembro até o dia 6 de janeiro. Começamos logo no dia 25 com uma iniciativa, o Black Friday, uma sexta-feira em que os comércios têm, e as lojas aderentes têm mais uma oportunidade de proporcionar mais vendas e de potenciarem os seus negócios. Temos neste momento 23 estabelecimentos comerciais, dos quais 21 são na freguesia de Tábua e mais 2 espalhados pelo concelho. A iniciativa de Vales de Natal proporciona aos clientes fazem compras no comércio local ganharem depois prémios que são traduzidos em vales de compras que depois poderão novamente recorrer ao comércio local para no fundo gastarem esse prémio que ganharam, e portanto é aqui um movimento circular que temos, que queremos dar, e que os prémios sejam gastos também no comércio local, através desses vales de compras. Já temos neste momento 74 estabelecimentos comerciais aderentes por todo o concelho, também é para nós um motivo de satisfação, e esta iniciativa dos vales de Natal vai decorrer do dia 2 de dezembro a dia 2 de janeiro. O concurso de montras de árvores de Natal vai decorrer de 5 de dezembro a 6 de janeiro. Já temos neste momento 33 estabelecimentos comerciais que aderiram a esta iniciativa, que também tem como objetivo embelezar as montras dos nossos estabelecimentos comerciais com o concurso de montras e as árvores de Natal. Paralelamente a isso, e já têm com vocês, temos um programa extenso e vasto nas nossas instalações municipais de muitas coisas relacionadas com o Natal, quer no centro cultural, quer com atividades desportivas, enfim, um programa extenso, mas que de facto pretende chamar até Tábua pessoas e até ao nosso concelho e ao nosso centro da Vila de Tábua, muitas pessoas que possam, obviamente, fazer as suas compras de Natal aqui e, quem sabe, apreciar um espetáculo no centro cultural ou as várias iniciativas de rua que vamos ter também, que temos delineadas para este período. Não vou ler tudo o que está aqui, porque o programa, como disse, já é extenso. Depois, se calhar, também os meus colegas executivos podem, obviamente, ressalvar aqui, dentro dos seus pelouros, algumas das iniciativas. Eu destacava a chegada do Pai Natal no dia 2 de dezembro, na Praça do Tribunal, que também vai ter, que vai chegar de uma forma atrativa e de uma forma engraçada, com uma charrete, e portanto aqui é sempre um motivo de satisfação para as crianças que vão estar presentes nesta, para as nossas crianças dos nossos ATLs que vão estar presentes neste espaço. Destacava também vários passeios do Pai Natal pela Vila de Tábua. Destacava a parada de Natal no dia 10 de dezembro, um desfile, e este aqui uma inovação, um desfile que vamos fazer pelas ruas do centro da Vila de Tábua, com várias associações, com várias atrações nesta tarde deste sábado, e aí desafiamos os comerciantes a terem os seus espaços, as suas lojas abertas, para que, esperamos nós, os muitos visitantes a Tábua neste dia, nesta tarde, possam aproveitar também para fazer as suas compras de Natal. No mercado municipal vamos ter todos os domingos de dezembro e de janeiro também várias atividades, a feira de artesanato alusiva ao Natal, várias atuações de grupos de locais no mercado municipal também para atrair e para dar uma dinâmica a esta instalação municipal, e julgo que, grosso modo, referi aquelas iniciativas que são mais que são mais que mais marcam esta e com alguma inovação que marcam esta iniciativa Tábua de Natal. Passava agora a palavra ao Ricardo Figueiredo da ADI e depois também se calhar à Cátia, que poderá referir mais alguma coisa que eu não tenha referido e que seja importante. Bom dia a todos. É apenas mais justificar a ausência do Presidente da Direção da ADI, que neste momento vem reunião de Câmara e por isso não pode estar aqui presente. Mas é com satisfação que a ADI mais uma vez se alia ao município de Tábua, mas esta iniciativa de incentivo às compras no comércio local na altura do Natal é alargada a todo o Conselho de Tábua. Como já foi dito, Sr. Vereador, vamos iniciar agora já amanhã com a Black Friday, que temos 22 estabelecimentos comerciais aderentes. De 2 de dezembro a 2 de janeiro, a iniciativa dos Vales de Natal com 80 lojas aderentes e o concurso de montras, que ajuda também a embelezar a Vila de Tábua e o resto do concelho, também de 5 de dezembro a 6 de janeiro. Esta é uma campanha que tem como objetivo primordial incentivar as compras no nosso comércio local. Os prémios são vouchers de compras a usufruir novamente nas lojas aderentes, pelo que é dinheiro que é gasto no nosso comércio. E por isso deixamos aqui um grande incentivo às compras das pessoas. Nesta altura em que atravessamos alguma crise, fazer compras na nossa terra é um grande incentivo e por isso deixamos o repto que gostamos com o nosso slogan: cá compra, cá fica. E portanto, faça compras no nosso comércio local de Tábua. Obrigado. Aquilo que eu posso acrescentar àquilo que o Sr. Vereador aqui disse é, de facto, aquilo que nós vamos fazer, para além da dinamização do comércio local a todo o concelho, que vai ser alargada novamente a todo o concelho. Posso reforçar, para além da chegada do Pai Natal, que é aqui o grande início da Tábua de Natal, reforçar a questão de nós alavancarmos muitas das iniciativas ao mercado municipal e, para além do mercado de Natal, mostra de artesanato, que conta também com a parte do artesanato do nosso concelho, chamamos aqui a participar nas iniciativas dos artesãos, e isto também é importante, portanto também não nos esquecemos desta parte do nosso setor económico. Também dizer que temos o concurso de couves e abóboras, que conta muito com a participação dos nossos comerciantes do mercado municipal, e a parada de Natal, que eu acho que é aqui o grande chamariz da nossa Tábua de Natal, que vai contar com a participação de algumas das nossas associações também, vai aqui alavancar a parte da animação da rua principal da Vila de Tábua, e acho que isso é de facto muito importante, porque vai aqui mexer um bocadinho. Espero que tenhamos muita gente nesse dia nas nossas ruas e ir ao nosso comércio local, obviamente, que é aquilo que nós tentamos sempre fazer nesta altura. Acho que é a parte importante, a parada de Natal, que é dia 10 de dezembro, na rua principal da Vila de Tábua. Da nossa parte, o nosso objetivo, e enquanto aqui a técnica da ADI, é mexer um bocadinho com o nosso comércio local de Tábua, e isso que vamos tentar fazer nesta Tábua de Natal 2022. Muito bem. Então, se me permitem, dar-vos também nota do seguinte. Primeiro, apresentar cumprimentos a todos, e permitam-me que cumprimento aqui o Executivo Municipal, na pessoa do seu Vice-Presidente, na pessoa do Jorge Pinto, que esteve também aqui no início desta conferência de imprensa, e portanto um cumprimento para o Executivo e à doutora Susana Mendes, enquanto colaboradora desta equipa que fazemos os quatro para dinamizar esta autarquia de Tábua. E portanto, o motivo de estarmos todos presentes é isso mesmo, é isso que iremos falar um bocadinho também mais, porque o programa de Tábua de Natal deste mesmo ano tem um componente de todas as áreas do Executivo. Depois, um cumprimento à ADI, na pessoa do Ricardo Figueiredo, enquanto digamos assim, secretário executivo da mesma, e à Cátia Soares, enquanto nossa técnica mais direcionada para a autarquia de Tábua, e nas pessoas dos dois elementos, cumprimentaria também se apresentar à ADI, que já foi apresentado aqui o motivo de não estar presente, o meu colega Francisco Rolo, enquanto Presidente de Câmara de Oliveira do Hospital, está-nos a fazer os autárquicos, e muito bem. Um cumprimento, se me permitem, também àqueles que todos que se associam à nossa programação, portanto, tanto as juntas de freguesia, como também aquilo que são as associações e instituições que estão elencadas, não só com o logotipo, mas também diferenciadas neste programa de Tábua de Natal. E sem dúvida alguma, teremos que cumprimentar, não estando aqui fisicamente, todos aqueles que são as lojas aderentes, o comércio local, porque é para eles também que fazemos isso, e para a nossa comunidade tabuense, aqueles que cá moram, aqueles que nos visitam na altura do Natal e aqueles que nos visitam durante todo o ano. E depois um cumprimento à comunicação social. Pois bem, eu enquanto Presidente de Câmara, permitam-me, nesta fase mais de encerramento da própria conferência de imprensa, e depois deixarmos aqui algum período para algumas questões que sejam colocadas pela comunicação social, e permitam-me fazer aqui o balanço daquilo que foram as intervenções, mas também tocar num ou outro aspecto importante daquilo que é a nossa conferência de imprensa. E, portanto, o motivo número um é dinamizar e incentivar os espírito natalício na nossa região e, em concreto, no nosso município de Tábua, em parceria com o nosso vizinho de Oliveira do Hospital, tendo uma programação também distinta, mas de uma base global naquilo que é a articulação pela ADI. Portanto, Tábua tem aqui programas diferenciadores. Um é aquilo que é a parceria com a ADI, promovendo e incentivando as iniciativas do comércio local, como já foi aqui referenciado muito bem, o número de lojas, aquilo que são as iniciativas e também aquilo que são os Vale de Natal. Eu acrescentaria só que duplicámos, digamos assim, os prémios e, portanto, se antes eram 5 senhas, passámos para 10 senhas premiadas para incentivar mais ainda aquilo que é a adesão à compra. O Ricardo Figueiredo disse uma coisa importante. É a mensagem que tem que pensar, é o slogan que efetivamente tem a ADI, que é faça compras no comércio local, cá compra, cá fica. É importante que dinamizemos também, que compramos aquilo que são os produtos de excelência dentro do nosso município ou dentro dos nossos municípios, para termos uma espécie de economia circular e que possam promover ainda mais esse incentivo. Depois, dados nota daquilo que foi o alargamento ainda. Se havia anos em que a Tábua de Natal era desenvolvida com os programas de incentivo ao comércio local só no ciclo urbano da Vila de Tábua, neste momento estamos a desenvolver estas iniciativas para todo o comércio local de todo o concelho. E, portanto, temos aqui um número massivo daquilo que são a participação dos comércios locais que estão nas juntas de freguesia. Após esta questão da dinamização com a ADI, iluminação e sonorização de Natal, que incentiva também na nossa vila aquilo que é a animação natalícia e o espírito natalício. E, portanto, aqui a Câmara de Tábua investe cerca de 19.950 € nestas duas vertentes. Teve este ano a preocupação de reduzir, tendo em consideração aquilo que eram as diretrizes do Governo e aquilo que são os custos energéticos e, portanto, reduziu, fez apontamentos naquilo que é a iluminação e vai ter um horário reduzido à semelhança daquilo que são as indicações do Governo para que todo Portugal possa ter as mesmas medidas. E, portanto, a iluminação ficará ligada a partir das 5h30 e irá ser desligada entre as 11h30 e a meia-noite, cumprindo assim as diretrizes e ajudando também naquilo que é a poupança energética e sabendo que a nossa iluminação será toda em LED. Depois temos outras áreas, e portanto aí entram as áreas aqui dos senhores vereadores, tanto o Vice-Presidente como o Engenheiro David Pinto e como a Doutora Susana. Na área de educação, e portanto nesta questão do programa da ADI podem ver que temos sempre um incentivo muito rico naquilo que são as nossas crianças, desde a oferta de brindes e prendas de Natal a todas as crianças, desde o jardim de infância até ao primeiro ciclo. Temos iniciativas como cinema gratuito a todas as crianças, desde o primeiro do jardins de infância. Temos uma iniciativa que a mesma esteve a tutelar, a professora, obrigado também pelo seu empenho nessa mesma matéria, em que efetivamente está associado também àquilo que é o Trenó de Sorrisos, em parceria com a Vodafone, neste caso com a Fundação Vodafone, que irá decorrer no nosso pavilhão Montilhos de Estábua e que será direcionada a todas as crianças, desde o primeiro ciclo ao segundo ciclo. Investimos também naquilo que era o terceiro ciclo e, portanto, com a promoção da cultura e, nomeadamente, uma peça de teatro para todos os alunos do terceiro ciclo e, como podem ver, neste capítulo da educação temos iniciativas para todos os alunos desde a jardim de infância até ao terceiro ciclo. Em paralelo, temos as designadas oficinas de Natal, onde entram as três áreas e, portanto, onde entra a biblioteca, onde entra o inglês, onde entra, efetivamente, também a parte esportiva. E aqui alargámos também às crianças do CAT, alargámos às crianças dos ATLs do nosso concelho e alargámos às crianças que possam estar de férias cá em Tábua e que possam querer, se cumprirem os requisitos, a participação nestas mesmas oficinas. O programa é rico, como vão poder ver, em questão de dinamização da cultura, nomeadamente do Centro Cultural, onde tutela esta pasta o Sr. Vice-Presidente. E, portanto, desde teatros, desde cinema, desde iniciativas e espetáculos culturais, onde entram também a Academia Artística do município, concertos que irão ser também desempenhados. E, portanto, teremos aqui uma animação muito rica nestas matérias. Associaria, então, também aquilo que são as iniciativas já foram ditas, desde a chegada do Pai Natal, que entra aqui, até o términos da mesma. O Natal não termina em Tábua no dia 25 de dezembro, termina em Tábua no dia 6 de janeiro, com a chegada do digamos assim, dos Reis Magos, onde se faz depois também aquilo que é a escolha, o sorteio dos vales de Natal. E também, antes de chegarmos aí, temos a iniciativa da inclusão e de associarmos aqui também à Academia Sénior, naquilo que é a famosa e já tradicional Cantar as Janeiras, promovido, ou Cantar os Reis, promovido, digamos assim, pela Academia Sénior de Tábua. No meio destes dias todos, desde a iniciativa que abre, digamos assim, as hostilidades com o Friday, até o término do sorteio de vales do Natal, temos um programa muito rico e aquilo que pedimos é que ajudem a divulgar para incentivar, digamos assim, a compra e a harmonia e também aquilo que são as palavras-chave do Natal, além dos amores e dos afetos, sobretudo aquilo que é a fraternidade entre todos aqueles que estão. E tivemos essa mesmo. Falando um bocadinho mais de solidariedade, Sr. Vice-Presidente, dar-lhe também nota e que daquilo que trabalhámos para que a parte social também fosse de forma discreta, com algumas iniciativas que não estão vertidas neste programa, mas que serão bem incisivas no apoio e naquilo que é a divulgação, na ajuda de quem mais necessita, onde também já começámos a ligar a parte do desporto também para o padrinho, digamos assim, de Natal, àqueles que mais necessitam. Pois bem, era esta a nossa conferência de imprensa, que temos de forma global e sincera, sabendo que o custo total do investimento da Câmara direto são 19.950 naquilo que é a parte da iluminação e sonorização, é que soma mais 10 mil euros e, portanto, totalizando cerca de 30 mil euros naquilo que é um incentivo de dinamização desta mesma iniciativa de Tábua de Natal. Todos vós, muito obrigado e, portanto, estaremos disponíveis para alguma questão que queiram colocar nesta conferência de imprensa.